Peguei o caderno, pinto o inferno em modo moderno. A dor do ego, respeito fraterno, amor materno. O sol nasce, a noite se esconde, os loucos aposta. Tem barulho irritante que a gente não gosta. Não faz mal pra quem te faz bem, porém seja sensato também, amor próprio cai bem. O precipício do medo é a fonte do desejo de quem desce. Pois na maldade o amor escurece, padece, emagrece. Faz uma prece dedicada ao Senhor, recheada de amor, louvor e agradecimentos. Pois a gratidão eleva o espírito e enobrece o coração. Traz emoção, te reanima na escuridão. Traz um colchão de tranquilidade, dá pra maldade, pra ver se ela dorme, respeita a nossa dignidade. Corre pela cidade gritando igual um doente, pra pôr pra fora da gente o negativismo demente. Leva uma flor pra tua princesa alegrar. Devotos da traição, da ingratidão, ceifeiro vai levar. E no game da vida só passa de fase o esperto. Numa vida precária em que o errado passa por certo. Só queria ouvir aquela música sombria que eleva o raciocínio, deixa a alma mais fria. E eu deslumbrado, desequilibrado, pensamento alterado, te vendo morrer sem poder mexer os braços. Encher de concreto a boca do desafeto. Abrigo pra quem não tem teto, sofrendo quieto. E eu vejo naves espaciais lá em cima, os caras do mal aqui embaixo, frio na espinha. Ninguém tem culpa da falta de caráter do outro. Um é um campo limpo, o outro é o fundo do poço. E o desgosto do gosto amargo da derrota, uma viagem inexplicável. Depois de um tempo eu tô de volta. Eu tô de volta.